Aí, dá pra ouvir agora? E aí? Olá, boa noite. E aí? Então, preparados? Não. Vamos. Algum de vocês joga Magic? Não. Nada. Não. Não. Ninguém. Jogo truco. É vagabundo suficiente pra fazer isso. O Yuki joga truco na primeira temporada. É muito bem. Boa noite. Vocês estão ouvindo mais um Vamos começando. Preparados? Tudo bem? Yes, sir. Certo. Vocês estão ouvindo aqui o áudio guiado. Eu sou o José. É o José só pra... Tá. É, eu nem entendo porra nenhuma disso de MMORPG. E vamos seguir em frente. Opa. É, eu sou o Jojo. Sou viciado em MMO. Eu tenho um problema grave. Nem a minha família consegue me ajudar. Joseph. Já fiquei perdido nisso, não tenho a cura, e aí saí de um e fui pro outro. Bruno. Não, fala logo. É sério, depois. Pô, peraí. Ó, Bruno, eu pensei no perfeito pra você. Bruno, o moleque que não calava a boca. Ô, Bruno. Qualquer sala do curso, pulava de um lado pro outro, grudava no professor, deixava o professor puto da vida, tá com vergonha de falar qualquer coisa no podcast. Que cara, cara, para, eu não era. Eu sou a pessoa mais tímida do mundo. Os professores ficavam putos porque você sabia fazer tudo que o professor pedia, mas você não ralava. Eu pensei no texto. Fala aí, ô Jay. Sabe aquela imagem lá do documentário da Record lá que o cara fala: eu queria sair desse mundo escuro? Caralho. Então, fala com algo baseado nisso, pelo amor de Deus. Calma, deixa eu pensar. José Edita. Eu edito, vai, a magia acontece na edição, pronto. Só pra deixar vocês felizes, assim. Não se preocupe. Eu sou a pessoa mais tímida do pessoal do técnico e eu tô sendo host aqui desse podcast. Olha só. É, porque é pra você ver como as pessoas são sem vergonha, né? Pessoalmente, eu falo um monte de bosta. Você é um anônimo, meu amigo. Você é um anônimo, você pode falar o que você quiser. Pera aí. Vai, Nicolas, vai, fala aí, então. E aí, eu sou o auge dos, e no caso de MMO, eu já fui muito tapeado. Aqui é o Brunex, mais uma vez, vindo do mundo obscuro da internet, ou, melhor dizendo, da escuridão, das trevas, da onde ninguém conhece. E é isso que a gente começa hoje, mais um programa relacionado a MMORPG. Vocês devem ter visto que o Bruno e o Nicolas brotaram no meio dessa introdução, porque a gente tava falando de política. Se você quiser não deixar a parte de política nesse podcast, porque deu muito, muito tempo de podcast, essa é uma boa, porque política ficou... É, guarda pra outra semana. Então vai! Hoje no nosso programa eu vou falar de um assunto que eu não entendo muito, assim, eu tive um pouco a experiência, mas não é algo da minha área e é considerado esporte, e assim, então quer dizer que eu pratiquei esporte, né, vamos supor. É sobre MMORPG. Estamos aqui com esse time aqui de Elite, eu não sei se o Joey vai participar muito ou não, eu também não sei se eu vou participar muito ou não, mas a gente tem três figuras aqui, que é o Algidus, Brunex e Jojo, que eles ainda estão jogando atualmente, assim, que sabem de tudo sobre isso. Vamos começar depois da vinheta. É um universo paralelo, onde cada um vive o personagem que bem entende. Eles se munem de superpoderes e armas para travar batalhas irreais. Alguém tem uma história assim que... Algo que seja assim, bem, bem foda com MMORPG? Alguém tem um... O que vocês acham assim de MMORPG? As suas experiências, assim, pra começar. Você, Sr. Joseph, referente a RPGs, MMORPG. Qual foi sua experiência, assim, no início? A minha primeira experiência literal foi com o pequenininho Ragnarok, que quase ninguém jogava, né? Quase ninguém jogava. Ragnarok! Mas... Primeira experiência também, Ragnarok. Como primeira experiência, durante 4 anos seguidos eu fiquei sem jogar nenhum MMORPG por causa do Ragnarok. Porque a minha introdução ele foi tão boa, foi... Ah, baixa ele aí. Baixou. Agora joga. Pra quem não jogava quase nada. Não, pra quem não jogava quase nada de RPG nenhum, eu fiquei mais perdido do que. E como extremamente perdido tentando jogar sozinho pra ver o que era, né? Na boa e velha internet discada, não fui pra lugar nenhum. Mas tirando a primeira experiência, com o tempo eu comecei a jogar outros RPGs e tive mais interesse, né, em jogos MMO, apesar de não ser o tipo de jogo que eu mais jogo. O engraçado é que, mesmo o pessoal brincando com Ragnarok, que é um jogo bem simples... Ah, mas tem o Tibia, que é bem pior, simples, né? Simples em vírgula. É, tem pô, então isso, depois eu vou contar a história aí do Tibia, né? Mas assim, o interessante é que foi porta de entrada pra diversas pessoas nessa coisa de RPG, né? Porque quando você joga Ragnarok, você parece que você tá jogando um jogo de PlayStation 1, Final Fantasy, né? Os gráficos é meio parecido. E assim, o pessoal conheceu outros jogos, Mu, esses jogos assim mais recentes. Foi tudo. É, essa popularização. O Tibia a gente retira, com certeza. É por causa do Ragnarok, não é mesmo? Sim. E o legal do Ragnarok é que ele chegou a apresentar pro Brasil uma coisa que não existia, que era a pessoa comprar qualquer tipo de coisa na internet. Uhum. Antes do Ragnarok começar a popularizar e aparecer aqueles cartãozinhos e tal, é uma coisa que eu acho que eu nunca ouvi na minha vida a pessoa falar assim: eu imprimi um boleto e agora vou pagar algo que eu comprei na internet, algo que não existe, algo que não está na minha mão, mas eu comprei. E isso foi legal do Ragnarok aqui pro Brasil. É, essa coisa meio que Ragnarok ficou algo mais comercial, assim, já é comercial, mas ficou algo assim mais, o pessoal levou algo tão assim, um nível, né, o Ragnarok. Tem nego comprando espada a R$1.000, uma espada que é foda, assim, mas o pessoal leva a sério essa coisa, né, do Ragnarok. Isso que eu acho engraçado, assim, pega até atualmente, né, e essas coisas do boot, né, a gente viu isso tudo graças ao Ragnarok, né. Você vê um personagem matando um bicho automaticamente, andando. Tem uma pessoa que, meu primo, né, que não tá participando, que ele teve boas experiências assim, no Ragnarok, e eu fiquei observando cada coisa, assim. Ele me explicava sobre os boots. Como é que é? She-Man, né? Que é o homem que faz um char feminino. Ah, o She-Mail. She-Mail. Cara, vamos deixar mais pra frente, só tô citando aqui, tá? Mas, só pra finalizar aqui, o Ragnarok pra mim foi uma porta de entrada, também. Logo em seguida encontrei o Tibia, cara, depois eu falo sobre isso, porque foi uma história bem, bem depressa com o Tibia. E Mu foi outro jogo que eu vi, caralho, dá pra jogar um jogo 3D numa internet merda de escada. God damn it, Leroy. Agora é com você, ô Bruno. Você pode falar da experiência? Qual foi seu primeiro contato com MMORPG? E qual foi sua experiência, que eu achei bem interessante? Essa coisa do lance do inglês, que eu achei bem interessante que você falou. Então, o primeiro MMORPG que joguei é um dos jogos que eu recém baixei também hoje, que é tipo Silk Road. Hoje não, né? Semana passada, inclusive. Que foi assim: meu irmão tava na época que ele recém tinha montado o computador e colocado a internet em casa. Era um jogo que ele jogava, né? Ele trabalhava em Lan House. E foi uma das coisas que, digamos assim, ela aprimorou bastante meu inglês, aprimorou bastante e me ensinou, vamos supor, a possibilidade de fala, de interação com os outros players, que no caso eram americanos, falavam inglês em si. Aí o que aconteceu? Em cima disso, eu tive experiências anteriores em cima de Final Fantasy 8. Eu não gosto de Final Fantasy 7, só pra deixar bem claro, eu acho 8 muito melhor. Final Fantasy Tactics também. É o quê? Gostei de você, não gosto, detesto. Mano, 7 não. 7 não, 7 não. Eu apoio o Claude também, porra, cara. Porque o 7 é o que tem o Claude, eu não manjo muito de Final Fantasy. É viadão, cara. Só isso. O Claude é viadão, o emo do Shadow's Brothers. E acaba Rodinha, né? Da espada grande. Não. Que é o loirinho, que não sei o quê. Mano, caguei pro Claude, pro Sephiroth, pro Zack, pro todo mundo. Eu acho Final Fantasy 8... O Squall, Zell, Quishes, Rinoa, Self, mano, muito foda. E Mirvai. Tem gente que tem. Nossa. Fala sim. É uma das coisas que, assim, hoje eu tô com meu celular, eu tenho um emulador de PlayStation 1 e tenho Final Fantasy no meu celular, que é tipo 500 megas. Eu deixo exclusivamente no meu celular pra jogar, porque, mano, é uma puta coisa nostálgica, tá ligado? Ah, já via, ó. Poxa, que se estupra aí? Ô, o que que tá acontecendo aí, Deus? Não é aqui não, é lá no Bruno. É no Bruno? Parece no Bruno, cara. Bruno tá recebendo uma encoxada ali, ó. Não. Ele está sendo oprimido. Vamos segurar pro Bruno voltar com a história e edita, não é? Sim. Então, você vai ter que pegar e fazer um... Fazendo edição. Cara, na edição é a régua. Eu tô vendo que eu tô sendo um bom editor no Audacity. Mentira. Dá pra falar agora, Bruno? Não, vou continuar. Então, em cima do Final Fantasy VIII, tipo, foi uma das coisas que, mano, eu morava num quarto cozinha, tá ligado? Quando a gente se mudou pra cá. Então, assim, era uma coisa que, digamos, que eu passava noites e noites jogando um negócio. E, assim, eu não tinha internet. Eu tinha um computador, mas não tinha uma internet pra mim pegar e simplesmente ver como que funciona. Pra mim traduzir o que as pessoas falavam em cima do jogo. Uma das coisas que eu peguei, com, 7 anos de idade, fui fazer... Era simplesmente pegar um dicionário e ia lendo o que cada palavra significava, ia montando tudo e começando a entender a história. Foi aí que eu peguei, em cima disso daí, eu zerei os 4 segredos de Final Fantasy VIII. E em cima disso daí, depois eu acho do quê? Da quinta, sexta série, comecei a ter aulas de inglês e tipo, tudo tava fluindo pra mim. Que era uma coisa que era muito simples. Em cima disso daí, a minha professora que tipo, deu aula pra mim desde o ensino fundamental até o ensino médio, que ela chegava a... Ela até esquecia, né? E você? O que é seu doido? Nossa, tá vendo lá esse daí agora? Esse áudio. Acho que foi do Nicolas agora. Não. Do Nicolas? Não? Não. Do Bruno de novo. Do Bruno de novo, né? Meu irmão passou aqui. Por algum motivo a voz do irmão do Bruno é exatamente igual a voz do Bruno, mas tudo bem. É exatamente, pensei que era. Isso tá suspeito, cara. Então, talvez eu seja um clone e ninguém saiba, mas vamos deixar isso pra mais tarde, porque na verdade eu sou um alienígena. Já chega de teorias da conspiração por hoje. Chega de revelações, vamos deixar isso pra lá. Então. É engraçado essa coisa do inglês, né? Você joga e aprende inglês. Eu não tive muita experiência assim, do inglês, né, no videogame. Uhum. Mas eu aprendi algumas coisas básicas, assim. O Joseph, não posso dizer nada, assim, do que o cara, né, Bruno? O cara é poliglota, né? Só falta isso. O cara manja de inglês pra caramba. Uhum. Cara, Joseph, me explica. Oi. Como foi essa sua experiência entre o MMORPG e o que fala que benefícios trouxe através desse desenvolvimento, assim? Dos jogos online no desenvolvimento do inglês, né? Em geral, desde os primeiros jogos que eu já jogava, já desde pequenininho você já tinha que aprender o que era o play, o que era o exit, o que era o options, né? Pra você trocar o botão de pular, o que é o jump, o que é o crouch, o que é o ataque, né? E isso, em geral, os jogos sempre ajudaram bastante, né? Mas o que... Essa coisa de jogar online, eu lembro que a minha primeira experiência em geral de jogar qualquer coisa online era um joguinho de bilhar que tinha no site do Terra. Nossa. Você jogava online e você tinha os americanos tudo. E eu lembro que minha irmã jogava bastante, mas meu irmão não sabia inglês. Então ela pegava o dicionário, eu e meu irmão ficava vendo ela jogando, né? E a gente ia traduzindo pra minha irmã, e minha irmã ia traduzindo junto, né? E foi assim que começou. Depois em outros jogos, pegar o dicionário tá do lado, juntar todas as palavras e ver o que você entende. Até ter começado a chegar na escola a aprender o verbo to be, a gramática, a gente já tinha uma base, porque a gente já conseguia entender muitas palavras e muitas frases. Por mim é que nem jogar um jogo. Pra mim, essa coisa de jogo de outra língua, pra mim é gravar sempre algo que é uma palavra, pra mim era meio assim, não muito. Eu nem procurava dicionário, eu via se existe, eu já sabia que era sair, só porque saía do menu, entende? A mesma coisa que você vê do japonês, você vê aquela... Você sabe qual menu que seleciona o novo jogo, carrega o novo jogo. As interfaces dos jogos sempre ajudaram, né? Mas a expansão essa de querer procurar no dicionário foi muito nessa de conversar online com os outros, né? A pessoa perguntava, de onde você é? Você tá jogando o quê? É legal aí? O que que você faz? não sei o que lá, e era simplesmente, porque era um joguinho online de bilhar, e você tinha as conversas mais simples do planeta Terra, que era saber onde a pessoa morava, qual a idade dela, como é que é o lugar que ela vive, esse tipo de coisa, e era tudo em inglês. É um network, né, assim, um intercâmbio, né, parece, assim, eu tô exagerando, mas é algo bem louco, assim, na época, né, no início da internet. É, não, era algo... inesperado, assim, pô, tu conheceu com alguém que mora de outro país, assim, Rússia, assim. Era algo totalmente diferente, parecendo aquela coisa de outro mundo, né? Porque era a época do 2099, isso era uma coisa muito nova. Eu lembrava da época do... eu não ficava jogando bilhar, assim, que nem você e seus irmãos. Eu ficava mais, era no chat wall, assim, zoando com essas coisas. E em inglês, nada disso, nada de jogos. Foi mais tarde pra mim. Interessante. Ô, Joseph, qual foi o seu primeiro jogo, assim, de RPG, assim, MMORPG que você já jogou, assim? O primeiro que eu joguei foi o Ragnarok. Ah, você... Já contei, foi uma experiência meio complicada, né? Porque eu não era tão dentro do gênero de RPG, eu era ainda criança, né? Era meio denso, vamos dizer assim. Não tinha muita ideia do que eu tava fazendo e eu acabei não gostando muito da primeira vez. Mas depois, com o tempo que eu fui querer dar um pouquinho mais de atenção pro que eu ia jogar, o segundo MMORPG que eu consegui jogar e tive uma boa experiência com ele foi o Priston Tale, né? Que foi na época que... as lan houses estavam com aquela loucura toda, né? Porra, época de lan house, porra, saudades, né? R$1 a hora, era tão bom, cara. Depois quando veio essa putaria do RG, né, que menor não pode acessar, né? Aí fudeu as lan houses. Mas isso aí atribuíram ao GTA, né? Essas coisas aí, falaram. Foi algo que eu achei ridículo e desnecessário, cara. Counter Strike também, né? Eu lembro até de uma matéria. Counter Strike foi bloqueado, acho que em torno de 2001, 2002, eu lembro que tiraram de dar lan house. Aí os moleques queriam jogar. O atalho era, tipo, não tinha um atalho na área de trabalho. Você ia lá no meu computador e tinha que abrir o Counter-Strike pelo meu computador, entendeu? Porque não podia ter na área de trabalho. Porque os fiscais da prefeitura não sabiam mexer em computador. Então eles olhavam a área de trabalho e falavam, ah, o Counter-Strike não tá aí. E iam embora. Nossa, e como essas pessoas conseguem esse certificado de técnico de informática pra poder trabalhar na prefeitura, né? Isso que dá... Brasil. É, Brasil, né? God damn it, Leroy. Caralho, essa época de Lan House pra mim foi foda também, essa época de Lan House. Eu lembro da época da RG. E assim, pra mim não afetou muito porque era Lan House de bairro que tinha. E não tinha essa coisa muito de ir em cima, respeitar a lei nas Lan House. Pra mim era foda-se mesmo. O pessoal jogava Counter Strike, jogava Gumball também, que é o... Nossa, Gumball, sem Gumball, foi o meu pontapé, assim, no Gumball, mas eu não quero... Eu tenho vergonha de falar que é Gumball, não sei porquê. Isso já apanhei por causa dessa porra. Que isso, rapaz? Explica aí. Eu, tipo, não lembro que ano era, mas acho que eu tinha uns 10 anos de idade. Aí o pessoal falou, mano, vamos lá Lan House jogar Gumball. Que porra é essa? Não sei o que é, vou lá ver com a galera. Fui, não falei pra minha mãe nem nada, sumi no mundo. Fiquei na Lan House jogando esse negócio até umas 7 horas da noite por aí. Gastei todo o dinheiro que eu tinha. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tava bufando, porque ela tinha procurado por mim por tudo quanto era canto, não sabia onde eu tava. Ela catou e falou, entra. Eu catei e falei, agora eu vou apanhar pra caralho. Agora eu vou apanhar pra caralho. Aí veio chibato, né? Exato, ainda foi aquele chinelo Raider, mano. Puta que pariu, Raider. O Raider do Buga, quis lá. Eu fiquei chorando por uma hora depois daquilo. Ai, ai. Caralho, era. Nelos Raider, tendo sua marca em sua perna desde 1990. Raider significa férias para os seus pés. Desgraça, chibata! Ai, desgraça! Ai, desgraça! Ai, ai, ai, que dor infeliz! Engraçado é que o pessoal fala de Havaianas, que é forte, mas, cara, uma Raider é como se fosse Havaianas de pau mesmo, aquela ali. Porra, era porra. Caralho, e era toda marcada, toda desenhada, velho. Doía pra cacete. Não, não marcava, dava hematoma na criança que tava ali, Raider. O hematoma era escrito Raider, né? O hematoma tinha logo a marca lá da Raider lá. Tinha o número do calçado do pai da criança que deu surra. Tem histórias assim, mas era na época de fliperama. Nossa, época de fliperama, você pegar o dinheiro do troco e ir comprar ficha, sua mãe ir atrás de você, te puxar pela orelha, é sensacional. Era assim mesmo, cara, comigo, era assim mesmo. Ela não falava, não quero que você vá pro fliperama, não. Assim, era mas... o mesmo jeito, não adiantava a nada. A pior coisa que sua mãe te fala é chegar pra você e falar, não quero que você vá pra lugar X. Gente, aí você quer ir, cara, quando você pivete. Ah, nada, cara, adianta. Comigo foi além do fliperama. Assim, eu pegava dinheiro escondido e eu ia pro fliperama, né? Eu ficava jogando. Era assim, era da. Por exemplo, eu voltava da escola e estudava de tarde. Quando eu saía da escola, já com o dinheiro roubado, né? Eu ia já pro fliperama. Minha mãe já sabia que eu ia estar lá. Nossa. E eu ficava até 9 horas da noite jogando lá. De vez em quando, Street Fighter, jogava pra caramba. Eu daí comecei a curtir pra caramba esses jogos briga de rua. É, Cadillac Dinossauro e tudo mais. E eu tava salvando desses jogos e de repente eu vejo minha mãe chegando e falando, vamos embora. Mas mãe, tô aqui jogando, não, vamos embora. Aí do nada chegou um senhor assim, ah, eu vou ficar aqui no seu lugar. Aí eu jogo aqui pra você. Aí minha mãe, tá bom. Aí me segurando no braço, me carregou assim, eu, não. E eu 9 anos de idade, assim, gordinho lá, eu era obeso assim, gritando e caralho... Que decepção, eu vi um cara que tava salvando o jogo pra mim na metade, entende? Tirou seu mérito aquele ali, tirou seu mérito. Rubens é catador de bolinha numa escola de tênis. Ganha R$1.000 por mês e gasta R$400 para usar o computador e comprar os créditos que dão vantagem no jogo. Se você quiser ter armas boas, você coloca o cash e compra. O que, que é o cash? Cash é dinheiro virtual. É, vamos agora falar agora com o Joey. Joey, tá me ouvindo? Você tá tão calado, cara. Você tava falando tanto... É minha área, sim, é que eu queria escutar o que vocês tinham a falar. Eu que é assim, Doritos. De MMO, cara, eu experienciei até o World of Warcraft, cara. E hoje em dia, se você me oferecer um outro MMO que não seja o WoW, eu não aceito. É, sabe o que você quer, um serviço ao consumidor que seja muito bom? Insuperável. Essa é a Blizzard. É incrível o que eles fazem, cara. É. Eu não consigo descrever, cara, o WoW, velho. Simplesmente é bom, velho. Sabe qual é o defeito que eu acho da Blizzard? Diga. Que é da Activision. Que é da Activision, uma empresa mercenária pra caralho. Cara, a ID tá na mão da ZeniMax, velho. Fazer o quê? É, isso é verdade. É o único problema com a Blizzard foi Diablo 3 em todos esses anos, mano. Por quê? Cara, nossa. Diablo 3 foi uma decepção. Sério, cara? Foi. Mano, tem uma amiga minha que é tão fã de Diablo 3 que eu não... Caralho. Mas por que vocês dizem que Diablo 3 é uma decepção? É, eu queria entender. Ele não foi tão difícil quanto o Diablo 1 e 2. Ah, não. Ah, fora do Always On, né? A Auction House também. Por aí. Puts, mas assim, cara, a Auction House foi pra acompanhar o networking dos jogos. Sim. E foi justo. Só que ela sem dinheiro real foi ridículo. Sim, é isso que foi. Tipo, não, eu vou pagar por algo de um jogo que é no máximo é co-op, cara. Não tem nexo. Se fosse, tipo, sei lá, Team Fortress, que é tanto versus e co-op, tudo bem. Até porque tem as armas especiais, Strange, né? É, chapéu unusual e tudo mais. São itens raros de verdade. Diablo, não, cara. Uma hora ou outra você acha. Eu não fiquei aqueles Farms Blood que deixam você totalmente sem nexo, né? Tem a galera que pega um set completamente absurdo, com drop de gold maior, com drop de item maior. Chega um cara lá e um dia ele pega, dropa uma arma que vale R$100. E uma das coisas também que eu achei ridículo é você conseguir pegar no diabo, digamos assim, você paga pelo jogo, você paga uma quantia aqui, né? É um pouquinho salgado, digamos assim, e você simplesmente compra uma arma fodástica no jogo por, vai, até onde eu me lembro, eu joguei, eu acho que a primeira temporada. Isso daí na hora quando recém lançou, mas... Mas a galera pegava, dropava uma arma super foda e vendia por R$100. Aí o cara comprava, só que beleza. É uma coisa que você pode zerar no modo inferno, você pode zerar no modo não sei o que, mas assim, uma coisa que eu queria ter visto, que eu não vi, era o modo PVP, que tantas vezes garantiram que ia ter. Ouvi muito falar que ia ter, muitas muitos fóruns falando sobre isso, só que nunca chegou a ter, entendeu? Então é uma coisa que só depois que abriu o modo prestígio, se eu não me engano, que era o modo que você upava depois do level 60. Aí eu parei quando saiu a expansão, isso. Mas não sei você. No Diablo 3, né? Não sei vocês, mas eu gostei de Diablo, gostei, mas gostei principalmente daquele modo que tem, que se você morrer, seu char já era, que é um bagulho bem da hora, mas eu tive vivendo... Perde tudo assim, é, perdeu o char, perdeu tudo assim no Diablo 3, mas eu não joguei aí. Ah, então, corrige seu... Joey, você chegou a jogar, não? Já? Já joguei, sim. Eu não fiquei satisfeito, cara. Porque molde de RPG estilo Diablo, cara, só Diablo 1, 2 e o Dungeon Siege, 1 e 2 sim. Também. Parece que é uma maldição, cara. Um monte de jogo que é 3 fica horrível, sabe? Ah, sim. A maldição da trilogia. É, você vê, cara, tudo bem, Street Fighter 3 no competitivo foi uma maravilha. Aí você pega e compara com Street Fighter 2. Eu me divirto mais com 2, é mais um estilo de jogo. Até a trilha sonora do Street Fighter 3 é mais genérica que a do 2. É verdade, eu concordo sobre Street Fighter 3. Eu gosto. O legal do Street Fighter 3 é a jogabilidade. Nossa, evoluiu demais Street Fighter 3. Sim, foi algo profissional demais, velho. Foi uma mudança tão radical, até nos personagens, assim, eu acho, no Street Fighter 3. Ter tirado aqueles tradicionais, os brucutus tradicionais do Street Fighter 2. Show, e ter adicionado brucutus novos, assim, no Street Fighter 3. É, só que isso quase matou Street Fighter, né? Exatamente, tanto é que não ganhou tantas versões que nem o Street Fighter atual, o 4, e o Street Fighter 2. Ganhou só 3 versões, assim, o Street Fighter 3. Porque o pessoal da gringa não gostou de que sumiu que com os outros personagens. Por isso que a Capcom, a primeira coisa que fez foi, tipo, até hoje no Street Fighter 4 com o Ultra e tal, é focar nos World Warriors, que são o pessoal do Street Fighter 2. Porque se eles não colocam, o pessoal dos Estados Unidos, do Japão, não gostam deles. É que tá, e o jogo não vende. E o triste é que, levando assim uma linha cronológica, jogos de luta, né? O problema é que jogos de luta não tem história. É história foda-se, mas se você ver a história do Street Fighter, a linha cronológica é bem embaçada. Começando pelo Street Fighter Alpha, né? O Street Fighter 1, Alpha 2, 4. Aí 4 e o 3, não, assim, o 3 é o 2, final. Não, o 2 é onde o Bison morre, então ele vem depois do 4. É tipo, é 1, Alpha, 4, 2, 3. O que eu lembro que o Bison, Bison retornou no corpo novo. Dois, o 4 é depois do 2. Eu lembro. Ele retornou no corpo novo, o Bison, o Nicolas. Eu lembro bem da linha cronológica. É assim, primeiro Street Fighter, Final Fight, Alpha 1, 2, 0. Não, tirando Final Fight, assim. Só Street Fighter. Street Fighter, então vai assim, Street Fighter, Alpha 1, 2, 3, aí vai... Um exclui. O 1 é só um piloto, sim, da série. Sim, mas cronologicamente ele acabou sendo assim, a própria Capcom falou, mesmo sendo meio excluído, não, ele tá piloto, eles meio que admitem. O Alpha acabou sendo piloto só pela jogabilidade. Em termos de história, ele foi, pelo que eu soube, ele foi admitido. Foi a partir do 2, o termo de histórias, assim. Aí o Street Fighter 2, aí veio o 4, aí veio o Super 4 e agora veio o Ultra 4, porque o do 4 teve esses 3 torneios igual no Street Fighter 3. Que tem o Street Fighter 3 normal, o Second, sei lá o quê, e aí vem o Third Strike, que é o final, que é o torneio final do 3. Second. Cada temporada, assim. E o triste é que logo vai... Como vai ser o próximo Street Fighter? Porque vai ser uma continuação do 3, ou... Porque o Ryu já tá ficando velhaco, assim, o Ryu. Já é mesmo problema. E outro problema é com... É a mesma coisa com Resident Evil. A Capcom tá mexendo com duas coisas que é preocupante. Resident Evil e Street Fighter. O Ono, o Daisuke Ono, que é o diretor e novo encarregado do Street Fighter, ele quer fazer um Alpha 4. Tanto que esse Omega Mode que vai sair pro Ultra, que é todo mundo going crazy, todo mundo sendo doido, que tipo, não tem balanceamento, vai ser tipo o Ken soltando o Hadouken pelo pé, esse tipo de coisa, a Juri, que o Feng Shui Yang vai ser tipo o Viismo e por aí vai. É tipo, o pessoal tá achando que é um teste pro Alpha 4, porque esse tipo de mecânica a gente só viu no Alpha. O Alpha foi... Cara, o Alpha 3 foi algo assim, caralho, pra mim um dos melhores Street Fighters assim, que eu já joguei, o Alpha 3. Eu pode me jogar pedra, mas eu achei muito da hora. A mecânica, assim, dos especiais, cada... São três, né? São três tipos de mecânica. Cara, eu achei isso excelente. Alpha potencialmente é o melhor, cara. É o melhor, né? E rapidinho, só retificar a informação do Nicolas. O Daisuke Ono é um dublador, na verdade. É verdade. É o Ono, né? É o Ono. É o Daisuke Ono, o cara que fez o El Fuerte. Koizumi também. O Koizumi de Haruhi, mas deixa pra lá. Ah, vai ser excluído na edição. Mentira. Bom. Atrás da tela de um computador. A mãe conta que aqui o filho encontrou um refúgio. Ele sofreu muito bullying na escola, né? Ele, quando ele ia pra escola, ele era chamado de mongol. Aí eu tenho amigos, né? Aí eu sou melhor. Melhor que na vida real. Você se sente bem assim? Não. O que você gostaria? Como você gostaria que fosse? Ah, eu queria ter uma fita social, né? Sair do mundo escuro. Você quer essa mudança? Quero. A tela que ele me mostrou mais cedo aqui, ele tinha uma opção de escolher entre 200 e mais de 200 jogos. Vou conversar um pouquinho com ele aqui, atrapalhar um pouquinho. Lohan, me explica uma coisa. Você joga muito todos os dias, como é que é isso? Depois da aula, me explica melhor. Eu jogo depois da aula, quando eu chego, aí eu mostro, aí eu espero um pouquinho, se ela deixar eu venho e jogo. Você joga, chega que horas da escola? Às 11h30. Às 12 horas, por aí. E para de jogar que horas? Umas 9h30, por aí. Agora, você costuma sair, Lohan, conversar com amigos, se divertir, ou você fica só na frente do computador? Cara, tem gente na rua, eu desligo e vou brincar. Obrigado, Lohan. Bom, a gente tá tirando do foco aqui do assunto, a gente tá falando de MMORPG, você já, o Nicolas já deu sua introdução, o Bruno também, o Joey já terminou, você quer acrescentar algo a mais, Joey? Então, cara, é que MMO eu vivi jogando, cara, de verdade. Piston Tale, inclusive, Ragnarok eu não gostei muito, cara, na moral. Foi um jogo que, mesmo eu respeitando o que ele conseguiu, eu nunca gostei muito do Ragnarok no Brasil, sabe? Pela comunidade em si, que acabou virando tóxica rapidamente, entende? Que eu acho que é algo que a gente tem que abordar muito no MMO, que ele é feito pelas comunidades também. E parece que é algo que acontece com tudo que é jogo de graça, praticamente. Se o jogo é de graça, vai invadir um monte de gente tóxica. Que nem eu citei. Peguei o exemplo do WoW. Ele é pago, mas quase não tem gente tóxica. Outro MMO que eu acho legal a gente citar é o EVE Online, sabe? Das naves. Esse MMO, ele é perfeito também, cara. Mas eu acho que ele é perfeito no sentido de que ele simula de verdade como seria se você colonizasse mundos. Simula como seria a economia de uma humanidade na era do era espacial. É, na verdade, uma era galáctica. E, tipo, vamos supor assim. O cara, ele vai para a tua nave e rouba. Você não pode reclamar pro GM, porque o cara pode fazer isso de verdade. Se o cara falar assim, ô, cara, faz assim, você me dá 10 mil do seu dinheiro, eu te dou um produto. Aí você dá o 10 mil do dinheiro e ele não te dá o produto, ele foge. Você não pode reclamar pro GM, porque ele literalmente simula esse aspecto. Você pode levar golpe de estelionato, um monte de coisa. E, por exemplo, tem inclusive um livro que explica como a indústria do jogo, um livro de verdade. Ele tem 488 páginas. Uhum. Mas assim, ô Joey, assim, você pode como definir o que é esse estereótipo assim de um jogo tóxico, assim, que você quer dizer? Além de bots, né, também tem isso, né? O bots, que são aqueles personagens. RPR, isso é tóxico. Isso é tóxico, né? Aquela coisa que fica poluindo o jogo, que às vezes a desenvolvedora é obrigada a fazer uma atualização, né? Que pra limpar esse tipo de jogadores, mas não consegue, é óbvio, né? Ragnarok teve tantas quedas, assim, subidas e quedas por causa desses tipos de jogadores. Tanto é que teve uma atualização que eu acompanhei junto com meu primo. E, assim, essa atualização tirou todos os bots, assim, do Ragnarok. E, cara, foi fatura, assim, pro pessoal que era humilde, assim, no Ragnarok. Pra conseguir itens, essas coisas. Mas, assim, não deu nenhuma semana que voltou os bots. Com tudo. Voltou com carga total, entende? BR, BR, BR, ruê, ruê. Voltou. E fudeu com o Ragnarok de novo. E tá tendo outra queda, pelo visto, assim, na época que eu tava. Mano, o Ragnarok, na verdade, começou a ser fudido com os hops, né? Mas, enfim... Nossa, sou esse. De onde veio? Todo mundo morreu. Não, não cortei não, cara. Tô vivo. Pessoal? Não cortei não, Joey. É que parece que caiu, eu acho. Ah, deu um sonzinho assim, pim, aí caiu. Sim. Enfim, é tóxico, por assim dizer, a gente pode definir aquela turma dos anúncios no AllChat, sabe? Ridículo. Sim. Compre gold. Porque, assim, é uma coisa da MMO. Do AW chat, assim, né? Aparece, compre gold. O MMO ser de graça facilita a criação de inúmeras contas, o uso de proxies. Já quando você tem um MMO pago, é muito mais difícil você conseguir fazer isso. Porque, começando que é um investimento. Já não, no caso do MMO grátis, você bota o bot e já era, cara. Não tem o que fazer. E é quase é muito difícil você bloquear spam nesses jogos. Porque você pode criar contas infinitas. E, assim, também é essa coisa, né? E tem gente que vende esse tipo de personagem já fudido, né? Tem esse contrabando, assim, né? É Tibia, principalmente, cara. Tem isso pra cacete, puta... Tibia tem isso? Claro. Nossa. Caralho. Sério, não leva a sério Tibia não, cara. Eu também não levo, né, mas... Porra, que jogo feito de pente, cara? Que jogo feito de pente, cara? Então, o online era mais bonito. Assim, a minha experiência... Eu sei que o Tibia foi um divisor de águas na época, porque era um jogo simples, e era um RPG online, assim, que foi uns primórdios, né? Eu sei que foi algo assim, desse jeito, que abriu portas de muita gente, mas não foi isso comigo, nem com vocês. E é por isso que eu tenho esse preconceito, mas eu sei, eu tenho a noção do que o Tibia foi um jogo que chamou muita atenção de muita gente, pra esse universo. Foi o primeiro MMO. O meu irmão jogava isso na Lan House e ia com os amigos dele no Sesc Pompeia, né? E lá o pessoal jogava de tudo. Era Tibia, Mu e Ragnarok. Principalmente era Mu pro servidor oficial e também era o Mu Israel, né? Que era o High Rei. Era um sucesso desgraçado com o pessoal. E é por isso que no Sesc Pompeia colocaram o Linux Ubuntu lá. Por causa que tava usando o Windows da maneira errada. Não, mas isso já era lá pra quando? Deixa eu perguntar pro meu irmão aqui. Quando a gente ia lá no Pompeia, era mais ou menos que era 2005, 2004, não era? 2007 já tava com o Ubuntu, cara, eu me lembrava dessa época. Não, bem antes, 2002, né? Mas... 2001, 2002, Tibia era uma febre desgraçada com o pessoal de lá, todo mundo jogava. No pessoal da oitava série, ele ficava jogando Tibia toda hora, assim. Mas vamos falar de Tibia agora? Eu queria que o Nicolas falasse como foi sua experiência, o seu início. Você tava falando agora, seria um bom gancho pra você falar. Sim, como eu fui roubado, tomei um monte de PK com os meus 8 anos de idade. Fui feito de trouxa também, porque eu mal sabia inglês. Porra, cara, pode especificar mais, cara? Sim, tipo, beleza, 8 anos de idade, não sabe porra nenhuma de inglês. Pegava o dicionário, levava uma hora pra até conseguir entender o que o cara tava falando. E eu, inocente naquela época, acreditava, né, que os caras iam me ajudar a upar nos Minotauros e esse tipo de coisa. Só que eu não sabia que eles atraíam os noobs lá pra caverna, blocava com caixa e deixava você se fuder na mão dos Minotauros pra pegar teu loot. E meu irmão tinha me conseguido uma armadura foda pra caralho. Isso eu tava nível 12, mais ou menos. Aí eu sei que roubaram um monte de coisa, acho que fosse na primeira semana de jogo. Aí eu comecei, caralho, fui uma merda, meu irmão vai ficar puto pra caralho porque eu perdi a armadura. Falei com ele, deu, sei lá, uns 3 dias, ele conseguiu pegar a mesma set, me deu um monte de ouro e foi esse tipo de coisa. Depois eu peguei ódio de PK, com muita raiva de Tibia, aí eu fui jogar Mu, porque enquanto você perdia os itens, esse tipo de coisa, demorava e não era tipo tua armadura inteira. Aí depois foi indo, eu fui jogar Ragnarok, aí eu parei por um tempo quando os hops começaram, eu fui pro Princeton, que eu perdi uns 2 anos da minha vida mais ou menos nele, aí com uns 12, 13 anos eu fui pro Grand Chase. Pode? Puta que pariu, eu lembro dessa época. Eu fui ficar onde eu só fui parar com 16, 17 anos de idade, por aí. Cara, essa época do Grand Chase, eu tava estudando com você, né? Tava. Cara, e aquela época que o Calvin ficava falando do Dolphins, cara? Só ele jogava Dolphins, né? Só ele que jogava Dolphins. Acho que ainda ele é o único que jogava Dolphins ainda, né? Eu só conheci uma pessoa na vida inteira que jogava Dolphins, cara. Só uma pessoa. Aí, ó. Então, a gente tá... É, eu acho que tá compartilhando, tipo, é o jogo que define o estado social da pessoa, tá ligado? Bem por aí. Mano, o foda é que eu reclamava da Level Up, de como ela tava tratando o Grand Chase já na época, né? Porque já tinha virado praticamente com 80 pau por mês, senão você não sobe de rank nem upa. Dolphins com o esquema de você ter que pagar pra entrar em área pra conseguir upar. Aí eu vi realmente a putaria que era to play. Ah, cara, é por isso que existe servidor pirata, cara. É uma saída isso daí. Ah, cara. Nem tanto. Tem servidor pirata que tem o mesmo nível de putaria e o pessoal ainda dá dinheiro pro cara que tá lá, pro dono do server. Então. Ah. Mas aí é você pesquisar, né, cara? Sim, sério. Ah, posso falar agora como foi minha experiência? À vontade. À vontade. Joseph, você tá aí? Estou. Ah. Você tá muito calado. É, bom. Os caras jogaram Tibia, eu não joguei. Eu vou fazer o quê? Esse jogo aí. Cara, esse jogo aí que é um lixo. Tem um gráfico ruim. Tinha um amigo meu na escola que ele me enchia o saco falando que o jogo era muito bom. Aí ele me pegava e falava assim: eu lembro. Ele falava: o gráfico da água é legal pra caramba. Depois que ele me falou isso, eu falei: como isso seria possível? Fiquei curioso. Abaixei a desgraça do jogo e andei até um lugar que tinha água. Depois daquele momento, meu amigo nunca mais falou de Tibia pra mim. Mano, eu lembro que a primeira vez que eu loguei no Tibia, eu catei que porra que eu vi Tibia, né? Não loguei, eu falei: que porra de gráfico é esse? Tá pior que PlayStation 1 isso daí? Caralho, era. Não, você falando pior que PlayStation 1, você vai estar ofendendo o PlayStation 1, né? Porque puta que pariu, aquela bosta rodada na minha calculadora, cara. Bora. Era mais viável fazer um MMO no NES. Era feito no Paint aquilo ali, só pra ter noção. A minha experiência assim, com MMORPG foi com o Grunbald, né, assim, no início. Joguei pouco Grunbald, só duas vezes e eu arreguei. Depois foi com Tibia. Depois foi com Ragnarok. Mas, assim, foi também rápido. E eu não tinha tanta essa importância com Ragnarok. Foi logo depois com Tibia que eu comecei a ter interesse de conhecer MMORPG. Foi na oitava série. Tava lá eu, né, os moleques falando de Tibia. Pô, você tem que jogar Tibia, um jogo muito foda. Não importa os gráficos, o que importa é a diversão. Falavam isso pra mim. Que diversão? É, eu caralho, deve ser bom o Tibia, né? Fui ver as imagens no Google Imagens, assim, no dia seguinte. Eu vi, cara, é esse jogo que estão jogando. Aí eles falaram que é, né, esse jogo e tudo mais. Foi na época do... Daquela escola lá, o Nicolas, do que a gente estudava. Aí, aquela escola lá que a gente não pode citar o nome, tá. Que a gente citou naquele, tá? E eu, quando consegui o computador, finalmente o Windows Vista, aquela configuração bonita. Celeron, Vista, 1 GB de memória RAM, e eu fui jogar Tibia. Primeira vez quando eu fui jogar o Tibia, do nada o PC travou. O PC travou completo, assim. Aí agora, apertei Enter, apertei espaço, aí do nada puxei o computador assim da tomada, puxei assim o computador da tomada. Caralho, que merda que aconteceu? Ficou 5 minutos travado. E não aconteceu porra nenhuma naquele jogo. Não deu pra jogar Tibia ali. Tipo, apareceu o cara ali, o boneco, né? Muito mal feito. Deu um passo, travou. Foi essa minha experiência com o Tibia. No dia seguinte, o pessoal... E aí, José, como foi sua experiência com o Tibia? Eu falei, cara, foi uma merda. Eu joguei uma vez, travou com o Windows Vista. Conseguiu travar... Cara, Tibia travando no Windows Vista é uma derrota, cara. Além de saber que seu PC é ruim, saber que o Tibia trava no seu PC. Cara, eu fiquei frustrado, assim. Consegue. Eu nem rodei nem Ragnarok, assim, nesses jogos lá. Sim, né? Consegue ser pior que os jogos da Hi-Res, né? Em otimização. Putz, cara. Jesus. Pro Tibia fazer isso é uma programação bugada e ridícula. Só pode. É, essa coisa de jogo que roda, que não roda, né? É o que muito MMO sofre, né? É porque as equipes pensam em manter servidores, pensam em vender coisa pra você. Mas a última coisa que qualquer empresa que eu vi na minha vida que faz qualquer tipo de MMO é garantir que a desgraça do MMO rode no computador da maioria das pessoas. Uhum. O que tem de problema de jogo que era pra rodar e não roda por causa as empresas que dão pouca atenção pra isso é inacreditável. E eu joguei só o Ragnarok depois disso. E, bom, aí por aí vai esses jogos assim, esses jogos de merda. Ah, eu queria ter uma fita social, né? Sair do mundo escuro. Bom, vamos continuar agora aqui. Vamos falar... Vocês têm algo a falar mais sobre esses jogos? Ou vocês querem ir falar dos jogos atuais? Assim? Complementar, né? Então, já fala da atualidade. Eu jogo LOL, me julguem. Toma! Eu jogo LOL, me julguem. Calma! Mas eu jogo porque eu tenho uma namorada que joga. Então, vou fazer o quê, cara? A única coisa que me impede de jogar Dota é a câmera que me deixa com náusea. Sem brincadeira, eu passo mal jogando Dota. Calma. Antes de falar de LOL e Dota, vamos falar de jogos fora desses dois atual, é assim. Que eu ia falar, ia complementar em relação à otimização de software. A Riot só tava pensando em otimizar o software do LoL agora, que eles vão mudar o visual do mapa. E eles vão deixar com menos polígonos, deixar mais leve e tudo mais. Mudar o formato de arquivos, entre outras coisas. Só que isso, pra rodar no PC da Xuxa qualquer. Tipo, depois de 5 anos, cara. Ah, pelo menos ela pensou, mano. A COG não tá nem aí, porque tipo, Grand Chase tá mesmo... É estupidizado, cara. Tanto que ele teve um modo que copiou MOBA, né? Você lembra da Guerra de Vermécia? De Vermécia. Meu Deus, coisa horrível. Era bugado, velho. Era horrível. O jogo tá com a mesma porra de gráfico desde 2004. E, tipo, tem PC que caga pra rodar o negócio de tão mal otimizado que é. Você já viu a imagem da beta do Grand Chase? Já. E era mais bonito. Bonito também, era acho. Era incrível, cara. A beta assim, mais bonita que o jogo, assim, lançado. Eu já dei bastante conselho pra GM na vida. Já conversei bastante com GM. Principalmente nos jogos da IG, né? Que foi a empresa que eu mais joguei da gringa. Drift City, Alliance of Valiant Arms, que é um clone de CS/COD juntos. Mas eu jogava por quê? Porque tinha amigo que jogava. Drift City eu entrei com os amigos, aí eu decidi ficar porque foi, acho que, o único jogo da vida de corrida que eu gostei de verdade. Mas o jogo ele acabou naquela situação inflacionária, ridícula, por causa de hack. Um monte de coisa aconteceu. Eles venderam de empresa e eu larguei em mão dele. Sim, nossa, quando você vê que tá chegando nessas coisas de hack, já sabe que o jogo vai cair, né? Depois, S4 League. Se não atualizar logo. S4 League foi assim, lá pra 2010, quando começou os hacks de touchdown, onde o cara nem se mexia e já marcava ponto. God damn it, Leroy. Você chegou, Nicolas, a jogar o Mu Global? Cheguei. Então, eu sou amigo do cara que fez tudo aquilo ali desandar. Eita, caralho. Centro a causa, a derrota e a derruba de um jogo. Jogou. Parece que tá na família dos Diniz isso, conhecer quem derrubou o jogo, né? A sonaria da internet. Eu conheci o cara que derrubou o Drift City e ele conheceu o cara que derrubou o Mu. Não, engraçado que eu nunca joguei Mu e eu conheci esse cara jogando outro jogo. E ele me passou o nickname dele e toda a história de como é que ele fez pra derrubar o Mu Global. Porque ele ficou de saco cheio de todos os Mus, ele não se sentia bem mais num servidor, ele decidiu por vontade própria, por meio de simplesmente crashar a economia, ele pegou e apontou pro Global e falou: você vai cair. Cai. Você vai cair hoje. Ele tinha gerador de item, ele tinha gerador de moeda, ele fazia DDoS contra o Mu Global. Ele fazia de tudo. Caralho, o cara tá. Ele tinha conta fake pra fazer Shima. Foi ele que começou com o negócio do dupe também? Ele. Que eu lembro de ter visto, lido um post de um cara num fórum que ele tava dupar muito tempo de todo, ninguém sabia, ninguém tava dando bola. Aí eu fui testar o bagulho 100% funcionando. Ô, maravilha. Sério, eu fiz umas 10 Runeblade naquele dia. Ele fazia dupe de tudo e ele conseguia injetar item no jogo, vamos dizer assim. Caralho. Porque o Mu Global era muito aberto, era muito simples. Ele falou que qualquer um conseguia mexer. Apesar que isso aí que fez um monte de MMO cair, né? Algo vulnerável, né? Assim... cara, é foda, né, discutir sobre isso, porque rompe amizades, né, isso daí, até algo a mais, assim, né. Não, já tive amizades atualmente, por conta de Dota e League of Legends. Pessoas... Ah, cara... Não, esse discurso de LoL versus Dota aí, pessoal brigando à toa, é ridículo, tipo... É, os dois jogos são bons no que eles fazem, tipo... Eu admito, a mecânica do Dota é super divertida, mas que nem eu falei, cara. O Dota eu não consigo jogar porque a câmera dele não é isométrica de RTS, tipo Age of Empires. E é a câmera que eu tô acostumado, por isso que eu jogo LOL, de verdade. É o motivo principal, fora a Pamela jogar comigo, né? Ah, a gente chegou a discutir aquela vez que a gente foi no Anime Friends e pá. Tipo, nossa, sabe, você joga um jogo da Vertigem? Não, nunca tive isso. Porque o FOV dele é ruim, que é o Field of View. Então, Dota me dá vertigem, cara. Sem brincadeira. Eu me sinto mal, dá dor de cabeça. Eu não consigo farmar direito, porque eu não consigo olhar direito o mapa. Eu entendo, não por experiência própria, mas um amigo meu, ele não consegue jogar em primeira pessoa, porque ele começa a passar mal. Joseph e José, olá, vocês conhecem olá. Vocês lembram da professora Duda, correto? Correto, sim. Então, ela não consegue jogar CS. Ela não consegue jogar FPS, ela tem um problema, tem um nome, que é um problema clínico. É um problema clínico que qualquer tipo de jogo em primeira pessoa, ela tem enjoo. É verdade. É um problema que quando o cérebro, quando vê um movimento, ele passa para todo o resto, pro equilíbrio, como se fosse um movimento. Então, a pessoa acredita no que ela tá vendo e o corpo tenta reagir como se o movimento existisse. Só que o equilíbrio, que é na orelha, né? É, no ouvido, ele não acompanha, né? Ele não acompanha, porque não existe movimento. Então, o conflito entre os dois faz com que a pessoa passe mal. É que nem quando você tá na beira de um lugar alto, você acha que você vai cair. God damn it, Leroy. Vamos falar sobre essa treta melhor sobre o LoL contra o Dota. Eu sei que tem uma ligação entre esses dois jogos, acho que é do mesmo criador, né? Ou tô enganado? É, na verdade, tipo, não é que é do mesmo criador, é que eu acho que parte do pessoal que trabalhava no Dota All Stars, né? Que foi a modificação do Dota, que adicionou umas coisas a mais. Foi pra Riot, né? Tanto que você vê, o nome de um dos desenvolvedores do Dota era Guinsoo. Um dos itens do LoL se chama Lâmina da Ira de Guinsoo. Tem um monte de referência do próprio LoL ao Dota, porque, tipo assim, eu acho ridículo os fãs brigarem, porque o pessoal das equipes, tanto do LoL quanto do Dota, se respeitam, cara. E isso é algo admirável, né? Porque, tipo, eles reconhecem o que cada um faz. Eu já vi posts de Rioter falando bem do Dota. Você tá falando isso, pessoal de fora, mas aqui no Brasil, não, cara, tipo Riot, o jogador de LoL é conhecido como viado, cara, você já viu isso? Eu tô falando de Riot brasileiro, até na gringa, gringo normal, tipo, tô falando de quem é desenvolvedor, quem trabalha com o jogo, os caras, eles se respeitam, não tem nexo fã brigar, entendeu? Uhum. É igual a frescura de COD versus DF, cala a boca e joga essa porra. Exato. Mesma coisa que PT versus PSDB? No Brasil é a mesma coisa. Um chama o outro de viado, cara. Nossa, eu vi tanta postagem de pessoa que é jogadora, rainha do LoL, não sei o que lá, aí você vê um traveco. Fala que dá aquele estereótipo de jogador de LoL aqui no Brasil. É isso que é o triste, assim, o pessoal leva na zoeira, mas tem pessoal que leva a sério e vê que aquilo ali, eles levam algo assim a sério, né? A pessoa não sabe o que é zoeira, isso que preocupa. Eu vou contar um caos do LoL e as streams dele, de um amigo meu. Envolve justamente essa tal... Esse meu amigo, cujo nome eu não vou citar, ele tava vendo a stream dela, né? E ela tá ficando fula e tal, né? Aí ela falava assim que ela não falaria palavrão e tal, porque acho que era stream, era pra criança e tudo mais, eu não lembro bem o que aconteceu, né? Aí, tipo, ela começou a falar do nada e tal, aí ela falou assim que a stream era dela e ela falava o que ela quisesse, se ela quisesse ela mostrava a f*** dela. Só que na descrição da stream dela... Tipo, sabe? Tipo, descrição de Twitter. Uhum. Tava escrito que ela não faria essas coisas. Acho que palavrão não. Acho que era justamente essa parte de... Aí ele falou assim... Ué, mas por que você tá agindo assim? Você mesma disse que não vai agir assim. Aí ela... Mas a stream é minha e tal, tal, tal. Aí ele... Não, mas tá na sua descrição. Aí ela baniu ele. Aí, tipo, todo mundo do chat ficou rindo dela. Porque ela ficou, tipo, extremamente fula. Aí, uns dias depois, ela acabou mostrando dela na Twitch TV. Ela tomou um ban eterno. Tipo, e todo mundo... Caralho! Faz... é deletado. Porque eles conhecem ela pela câmera ou algo do tipo. Ou o pessoal denuncia. E ela vai tomando ban, vai tomando ban, vai tomando ban. Peraí, você citou o nome dela? É, o nome dela é porque já é um caso não famoso. Cita, cara. Então. Não cita, ah, por fala, né? Essa f foi cedir, sim. É, bota um barulho de DJ por cima, sabe? É. Vai, pode falar. Mas, cara, tipo, você vê, velho. Eu acho que isso foi uma das coisas que acabou reforçando esse aspecto do LOL ser de viado, porque, tipo, virou uma figura influente, mas, tipo, não tem nada a ver. Folclóricas, né? Virou folclórico esse conto, cara. É? Ô, Joey, posso falar, tipo, do meu aspecto do porquê de tudo isso, do cara chegar e falar, ah, o cara joga LOL de ser viado? Tipo, a gente chegou a trocar ideia sobre isso daí, na maior... de boa. Quando a gente foi no Anime Friends, eu, você, o Joseph, se encontrou lá e voltou. Digo assim, eu, como doteiro, vou chegar pra você e falar, mano, essas piadinhas de LOL, Dota, cara, da mesma forma que eu cheguei com você, eu troquei ideia, e a gente foi conversando totalmente normal sobre isso daí, eu tenho muitos amigos que não têm capacidade de mental de chegar e conversar da mesma forma que eu conversei com você, referente aos dois jogos, entendeu? Porque assim, beleza, Dota foi o primeiro MOBA, digamos assim. Dota foi, tipo, primordial em cima de tudo isso daí. Que nem você mesmo pegou e citou e falou agora. Ah, os criadores do Dota, um dos desenvolvedores, né, do Dota All-Stars, pegaram, simplesmente saíram da equipe e a Riot pegou, foi fundada junto com esses rapazes. Então, assim, essa tretinha de, ah, quem joga LoL é viado e a galera do Dota meio que fica zoando, isso daí é porque é um jogo, digamos assim, é um jogo gratuito, roda na grande, vai, 90% das máquinas. Se você comprar uma máquina na Casa do Bahia hoje, ele roda tudo no mínimo, digamos assim, corta a Casa do Bahia porque vai ser propaganda, viu, José? Mas enfim, se você comprar um computador em qualquer lugar, vai, digamos assim, vai rodar. Então o que acontece? Você simplesmente pegando, jogando, o que acontece? Todo mundo começou a jogar. No meu aspecto, no meu ponto de vista, foi assim. A galera começou a jogar isso daí, é o mesmo anseio que eu tenho por Dota, é uma coisa que eu quero jogar, eu quero melhorar. Só que assim, a galera deixava muito exposto que, tipo, os malucos deixavam de, vai, namorar pra ficar jogando o jogo. Então assim, era uma massa muito grande de pessoas que eram zoadas por conta disso, que pessoas pegavam, vamos supor. Eu tenho uma amiga minha do Rio de Janeiro, que ela chegou pra mim e falou, meu, o namorado deixou de vir pra cama comigo porque ele tá jogando League of Legends com os amigos dele com uma PT full. Caraca, isso é triste, né, velho? É suave, cara. Cara, vida social, né? Isso aí realmente é o problema do vício, cara. É algo que a pessoa não sabe equilibrar. Você vê, cara, ô Joseph, quando eu vou pra Curitiba, eu jogo LOL? Ah, Joseph? Não, nada. O que será, né? Porque, né? Então. Porque coisas. É, coisas acontecem e proliferam e o Catra que tem dentro de nós começa a exercer funções heréticas. É, cantar aquela lá do... Enfim, aí o que acontece? Muito tipo, se eu pegar, eu vou, inclusive vou mandar a foto pra vocês dessa moça, que também não citei o nome, graças a Deus, porque senão eu estaria fudido. E eu vou falar pra vocês, se eu chegar, mandar a foto dela pra vocês, vocês vão ficar tipo, putos, porque esse rapaz, né, foi tipo um amigo meu, tipo colega, digamos assim, e mano, pra ele deixar a mina que ele deixou na cama esperando, porque ele tava com uma PT full, é um dos motivos pro cara chegar e chamar de viado, porque realmente... É pra dar porrada, né? É pra, né, dar porrada, tá... porque cara, eu... No lugar dele, mano, eu jogava o computador na porra do chão e falava, mano, caguei, quero pegar a mina, tá ligado? Porque... É que assim, né, eu acho que é circunstancial. Se o cara aí tava numa normal game, tipo, vamos supor assim, se ele já tava no meio de uma partida de meia hora, não, era ranqueada. Ele começou com ela assim. Uhum. Não, mas o pior de tudo, eu tentei dialogar com ela, falei, mas pô, ele tava jogando, você chamou ele no meio do jogo? Ele não. Ele jogou 3 partidas seguidas e depois ele veio pra cama, depois reclamando, falando do que os amigos dele estavam fazendo de errado, e ele não quis nada, porque ele estava estressado. Não estava com cabeça pra fazer aquilo. Na hora que ela falou, na hora que ela falou isso pra mim, eu falei, você não tá zoando não, né? Não, é sério. Caraca, agora ele tinha. Aí adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? Não. Ela traiu ele. Oh, meu Deus. Óbvio, né? E o moleque não tá nem aí, começou a jogar LOL ainda. Não, aí desde então ela, né? Tipo, sou amigo dela demais. 7, 8 anos. Então, tipo, acho que ele falou, não, ele deu essa mancada a primeira vez, aconteceu a segunda, não deu outra. Fui, procurei meu ex, fiz com ele mesmo, ele ficou lá jogando o joguinho dele. Cheguei em casa, ele disse, ah, amor, chegou já, onde você tava? Há pouco tava na casa da amiga dele, dela e pô, foi desse jeito, cara. E, mano, nossa, muita derrota. Tipo, isso foi, foi uma coisa que aconteceu com um amigo meu próximo. Não é só isso. Se vocês vão pegar, se vocês vão pegar na internet, é muita gente que, tipo, o maluco termina com a mina e fala, ah, é, foda-se, é, vou ficar com o meu LOL aqui, não sei o que, os caras dão muita brecha. E, tipo, terminei meu relacionamento, deixei de ir na casa da minha namorada. É isso que é o estereótipo do jogador de LOL. Além de ser bicha, é aquela pessoa que não tem a vida social. É aquela pessoa que tem a que tem aquela oportunidade, por exemplo, essa história que você falou, Bruno. Mas prefere ficar no LoL, isso que é o triste do jogador de LoL. O de Dota é diferente, porque o Dota você tem que usar a Steam, né, pra poder jogar. E é mais jogo pra coxinha, né, entre aspas. A user base do LoL é uma porcaria, isso é verdade. O jogo, ele é muito bom, mas a user base é horrível. Você vê, no caso do LoL, teve até um post da Riot e os caras no Fórum Brasileiro, né, falando sobre essa questão, que o pessoal ele levava o jogo tão a sério que esquecia da própria vida. Ainda mais em época próxima ao Enem, velho. Eles falavam sobre isso. Isso aconteceu ano passado, velho, eu lembro. E enquanto isso, continuavam os mesmos tópicos no fórum lá, sobre, ah, mas essa comunidade tá uma porcaria, mas eu vou piorar ela também. Ou, ai, Dota é coisa de viado. Tipo, mas cara, você tá no fórum de LOL, fala sobre LOL. Eu não vou pro fórum de Dota falar sobre LOL, cara. É ridículo. Ridículo mesmo. Não, uma coisa que acontece bastante é tipo assim, eu, nossos amigos, vamos supor, um amigo meu chegou pra nós, né? Tipo, mano, eu tretei com a minha mina, que não sei o quê. Aí eu falo, mano, sério? Por que você não vai lá, né? Tipo, vai lá na casa dela e tal. Acontece isso no Dota também, de um amigo meu chegar, tretar com a mina dele, e ele, ah, mano, não vou lá fazer as pazes não, vamos ficar jogando. Eu já cheguei pra mim e falei, mano, é sério, você vai fazer isso? Sério, você vai deixar a sua mina lá, vocês discutirem, você vai ficar em casa jogando Dota com a gente. Ah, que não sei. Aí a gente chega e mete logo. Falou, mano, para de ser malzeiro, mano. Vai lá falar com a sua mina, tá ligado? Porque, tá tipo certo. Assim, tem que ir falar mesmo, velho. É, isso aí eu acho que é um aspecto que as pessoas não percebem das relações, que é a comunicação, cara. Como você vai saber que o outro quer se você não fala, velho? Não é verdade? Uhum. Tipo, eu vejo um monte de garoto reclamar, mas ela acha que eu tenho bola de cristal. Claro que ela acha que você tem bola de cristal, você fala nada e espera que ela também adivinhe. Óbvio. Tipo, o pessoal fala que é orgulho, mas isso daí não é nem orgulho, é burrice, cara. Tipo, quando eu brigo com a Pamela, cara, o que eu não daria pra poder ir lá e conversar pessoalmente? Eu tenho que aguentar e falar pela merda do Facebook. Uhum. Tipo, tudo bem que, às vezes, eu, tipo, a gente briga no jogo porque, mesmo ela jogando em tese tanto tempo quanto eu, sabe aquela pessoa que joga todo dia, mas não muda? Uhum. Só que, tipo assim, eu reclamo dela, pô, você tá fazendo a mesma coisa que você fez ontem. Aí, tipo, ela fica meio chateada e tal. Eu falo na calma. Tem dia que, às vezes, claro, né? Você fica meio, porra, velho. Tava um na cara, tipo, aquela partida de futebol com amigo, sabe? Que você fica ruim, pô. Você não fica meio chateado com aquele perna de pau da sua equipe? Quando você tá jogando futebol? Uh-huh. Então, sim. Acaba sendo a mesma coisa, mas eu não levo pessoalmente, cara. Eu falo assim, olha, você tem que melhorar. Só isso. Cara, perfeito gancho que você fez agora, essa analogia de futebol com esse esporte, assim. Eles querem... Engraçado é que... Eu sei que isso daí é foda, né? Vira um novo futebol, entre aspas, assim, né? Do casal de hoje em dia. Desse casal jovem, assim. E o engraçado é que o pessoal quer transformar LOL em esporte. Não. Já LOL já isso? É esporte. Cara, já é. Mano... E esporte. LOL e Dota também, ambos. Eu queria entender por que é esporte. Mano, porque os caras botam uma... dedicação, como sim, do mesmo jeito que atletas colocam em futebol, esse tipo de coisa. Eu exemplo primário. Então eu não sei como funciona em LOL, mas eu estudo frame rate, eu estudo, faço as equações para saber que movimento é melhor contra movimento X, qual personagem tem vantagem contra outro, espaçamento, esse tipo de coisa. O pessoal coloca um puto esforço e eles são recompensados, cara. É tipo, digamos que assim, eu jogo Dota há 2 anos. Todo dia, pelo menos uma vez, três vezes na semana, eu paro, eu fico vendo replays de jogadores profissionais, fico vendo estratégias, fico vendo combos de jogadores que, assim, Os caras são Dendy. O Dendy joga, não sei se vocês conhecem, eu acho que provavelmente o Joey conhece. Mas o Dendy é um dos melhores jogadores. Né? Entendi. O trem de Xangai lá do. Do Pudge durante o Mundial, né? Que eles faziam sim, pra sim. ir pra base. Putz, velho, aquilo foi muito que genial. O que é esse trem de Xangai? O pessoal, tipo. É o apelido dos narradores que eles deram pro movimento. Que assim, você pegava o Pudge. Aí eu usava, acho que o Shen, né? Pra dar teleporte pra base enquanto o Pudge uh-huh. puxava o cara. Aí o cara morria na frente porque a ponte dava dano pro cara, tipo, 2000 de HP por segundo. Sim, caralho! Vamos supor, vou exemplificar de uma forma que vocês vão entender. Pudge é um herói que ele tem uma skill que ele usa o gancho e é onde o cara tá, ele puxa. Digamos assim, é igual o Scorpion. Ele uh-huh. joga e puxa. Uh-huh. Só que, digamos assim, no MOBA existem skills targets, que é uma skill que você taca e clica no herói, que ela vai certeira no herói. E o Pudge, essa skill do gancho, digamos assim, o Scorpion, quando ele joga, é reto, correto? Ele joga, sim. Se o cara não tiver com a defesa, como é 2D, no Mortal Kombat, não pega. Dota é um jogo 3D, então assim, não é uma skill que você ataca, você tacou e vai acertar. O Pudge, você vai tacar o gancho dele em um certo local, e se o herói tiver naquele local, tipo, vai, em 30x ali, no local correto onde o gancho pega, ele vai puxar o herói. Isso dá um dano. Aí o que aconteceu? Ele puxa o herói de onde ele tá até ele. Ele é conhecido como açougueiro. Então o que acontece? Tem outro herói chamado Shen. Uma das skills dele manda um herói aliado pra base. Então o que acontecia? O Dendy, ele é um, na minha opinião, ele é o melhor jogador que existe de Dota. E ele joga muito bem de Pudge. O que ele fazia? O aliado dele, que era o Kuroki, o nome dele, ele mandava o Pudge pra base, mas tinha um cooldown, que era o tempo de, tipo, 5 segundos que ele ia ficar com a magia em torno de si, e ele simplesmente, no segundo exato que ele tá, que ele... Vai, 5 segundos. No quarto segundo, se ele tacasse essa magia, ele ia puxar o cara até ele. Só que na hora que ele tacasse, tinha o delay da corda indo. Na hora que chegasse no cara, o Pudge teria ido pra base. Então é uma coisa tão sinistra que é um bagulho inimaginável que dê pra fazer no jogo. Tanto que não sei se você sabe, Joey, mas isso foi removido nas atualizações. Sim, eu tinha visto, porque a Valve achou tóxico, né? Exatamente, mas é uma coisa muito difícil de se fazer. Não é uma coisa impossível, mas o cara pega e me faz isso num campeonato profissional valendo, tipo, $1 milhão. Ele pega uma coisa de você acertar uma em 1 milhão e o cara acerta mais de uma vez no jogo. É, eu mesmo que não acompanho tanto a cena competitiva do Dota, eu admito, cara, o Dendy... Ele é admirável, velho. Não, cara, tem outra palavra pra descrever ele. Mano, o cara, ele chega e as coisas que ele faz, tanto ele quanto o Xbox, que são os dois jogadores da Navi, é uma coisa que, meu, é uma coisa inimaginável. Vou procurar o vídeo aqui e eu mando pra vocês. É uma coisa que... Puta que pariu. Em relação ao LoL, por exemplo, você tem o Faker, né? Que no ano passado, em 2013, ele jogando de Zed, que, tipo... É um ninja assassino de dano físico, cara. Ele fazia umas táticas muito brutais, cara. Que era muito arriscado, mas ele conseguia ir lá e ia matar o cara no meio de 5 e escapava de boa. Sim. Era ridículo. Ou ele matava 5 de uma vez porque ele já tava tão forte, velho. O Faker era absurdo. Claro que tem outros jogadores bons, por exemplo. Mas o que eu... Eu também tenho essa coisa, tipo, do competitivo, porque às vezes eu pego o LoL e fico estudando as coisas dele pra eu jogar. Tipo, por exemplo, eu peguei um carregador à distância, né, atirador, e eu usei ele na selva. Aí eu peguei o item da selva que escala infinitamente conforme você vai farmando a selva. Só que é o Ezreal, né, pra quem conhece, tá ouvindo. O que eu peguei? Peguei a Feral Flare, que é o item lá que dá dano mágico no golpe básico. Aí eu fiquei farmando lá a jungle. Aí eu fiz a build de AD normal, só não coloquei o item que aumenta o dano do crítico, porque não vale muito a pena. Aí eu coloquei o item de penetração mágica e de penetração física juntos, porque ele dá um dano meio que híbrido. E a build ficou absurdamente escrota. Tipo, eu tava enfrentando um dos junglers mais fortes do jogo, que era o Lee Sin, cujas habilidades e versatilidade são comparáveis a um hero de Dota, porque realmente... A diferença do LoL pro Dota é que no LoL os heroes são mais estáticos. Sim, sim. É, mudou ultimamente, né? Com o Yasuo, que é o samurai lá que tem uma parede que bloqueia projétil e é muito rápido também. Mudou bastante. Mas os outros 100 heroes que tem no LoL são muito mais estáticos em comparação ao do Dota. E pra um cara fazer, ele tem que calcular de verdade, porque é essa coisa. Como é estático, você não vai ter aquele momento de o deslize de dedo que te salvou, sabe? E é isso que muda entre o LoL e o Dota mesmo. Eu tava vendo aqui o vídeo aqui do Bruno que ele me mandou. Caralho, é filho da puta mesmo esse cara, hein? Nossa, e pica. Ele tipo faz o Get Over Here, assim, no personagem, né? Puxa ele e manda no, na suruba inteira, assim, no, dos inimigos. Sim. E detona, cara. É algo apelativo isso daí. O Bud, ele é um herói. Ele é o herói mais picado de. Picado vocês não vão entender, mas ele é o herói mais pegado em todo, no Dota. Toda a estatística do Dota. Ele é um herói que vai 51% das partidas ele vai estar presente. Porque assim, a primeira é porque, pô, acho que vocês não entendem. Como não entendentes muito de MOBA, vocês não vão entender. Mas assim, tem o dano mágico, que ele pode ser reduzido pelo nível de armadura que você tiver e um nível de... ou algum item que você faça. Tem dano mágico, dano físico e dano puro. Esse gancho do Pud, que é o Get Over Here, literalmente você fala, que ele realmente fala isso. É uma... na hora que você puxa o herói, ele fala Get Over Here. Na hora que você acerta, fala. Ele fala. Vou até achar aqui no link, ele fala Get Over Here. O mas esse Punch, ele já era usado antes do Dendi ter feito esse troço ou não? Já. Sim, era. Porque, assim, ó, tipo, ó, vindo de mim, pelo que eu entendo do Punch, ele é bom pra controle de mapa, pra ficar na lane do meio, né? Que é a linha do meio. Que... sim. O puxão dele tem um alcance muito grande. Ele pode dar uma ajuda pro pessoal. Ele pode dar o roaming no mapa, que você andar de cima pra baixo e dar o gank na lane. Gankar é quando você ataca 2 contra 1. Como ele tem um puxão, você puxa o cara e você mata ele. Você deixa ele numa situação que ele não consegue escapar. Calma, peraí, eu tô vendo outro. É esse vídeo aqui do Bruno. Caralho, puxa o bicho lá do. Não sei da onde. Mano, puxa do Lee, caralho. Sim. Foi pescar no limpo, filho. Mano, ia ter uma coisa bem engraçada comigo quando eu vejo esse tipo de jogos, né? Eu não entendo porra nenhuma, mas dessa vez eu vejo o pessoal do curso técnico, tipo, tem um grupinho lá que ficava vendo esses gameplays e ficava só na torcida, né? Parece que tava vendo futebol. Eu tentava ver com eles e eu não entendia porra nenhuma. Eu ficava assim, tipo, me boiava. Mas eu tô vendo aqui que o Bruno passou. Mano, é uma coisa que... puxa... nossa, é assim. Puxa do além. Sim, ele puxa do além. E assim, digamos que na hora que o Pudge, ele tem toda uma animação pra ele pegar, jogar o gancho e puxar. Se você for um player que tem bastante convívio com esse Pudge, você consegue desviar, tá? Não é uma coisa que tipo assim, não vou conseguir desviar. Mas digamos assim, o mapa tem as árvores e tudo mais, tem as passagens. Tem muitas vezes que realmente não dá pra desviar pelo simples fato de que tem uma passagem que é onde você não consegue andar. Vamos supor, é a parte do rio, é a parte da que tem as árvores. Então, tipo assim, o Pud ele consegue puxar, mas assim, pra alguém que jogue muito com esse herói, pra alguém que queira aprender, o cara tem que ter noção de jogo, tem que ter noção de velocidade de movimento, porque é uma coisa absurda. O cara tá andando, vamos supor, no Dota, tanto quanto no LoL, um dos itens básicos é a bota. Tem botas, tem bota de mana, que enche 150 da sua mana, que é um item ativo. Tem a bota de fase, que é uma bota que você ativa, você ganha 12% de velocidade de movimento. Tem a bota de teletransporte, que ela te dá habilidade para teletransportar em cima dos seus minions ou creeps no Dota. E tem uma bota de botas serenas, que falando isso em PTBR. É uma bota que te dá velocidade de movimento e regen de HP. Mas a partir do momento que você dá um hit em um herói ou em algum minion dentro do mapa, ele te dá um delay de 12 segundos para recarregar e reativar a sua velocidade de movimento e a sua regen de HP. Então é uma coisa tão absurda de tipo, o cara tá andando e eu tenho que calcular aonde ele tá andando, aonde meu gancho vai estar, aonde o inimigo vai estar para me puxar. Então assim, é uma coisa absurda. Bom, em quesito desse negócio das atualizações que vai ter no LoL, eu fiquei besta, muito besta, porque assim, reformularam, acho que você já deve ter ouvido falar, mas, ou alguém que esteja ouvindo possa ter ouvido falar, que assim, teve uma reformulação de herói, de skill e de mapa muito absurda no LoL. Que assim, o Roshan, que é o boss da tela, mudou de lugar, o mapa mudou muita coisa de lugar. Tem o sistema de runas que nascem a cada 2 minutos, que variam entre regen, que enche sua mana e seu HP completamente, de invisibilidade, que te deixa invisível, de haste, que te dá a velocidade limite do jogo para você correr, de double damage, que te dá o dobro do seu ataque base do herói, e a outra ilusão, que faz 2 cópias do seu herói, só que ela toma 175% a mais de dano, se eu não me engano, e eles adicionaram uma nova runa, que é a runa de bounty, uma runa de recompensa, que a cada 2 minutos nasce tanto no lago de cima, quanto na parte do lago de baixo, que aí varia. Sempre vai nascer Bounty Rune, que é uma runa de recompensa. E assim, eu fui nesse negócio no trabalho. Eu fiquei besta, falei, mano, não vou saber mais, não sei mais jogar não. Porque herói mudou skill, mudou... Um herói chamado Bloodseeker, ele mudou, vai... 2 skills dele, que antes eram overpower, passaram ao meu conceito só de olhar e falar, ah, mano, agora o Bloodseeker não vai ser picado, o Bloodseeker é um herói de boss. Ele simplesmente ficou mais apelão do que qualquer outra coisa na fase da Terra. E é uma coisa que, tipo, todo mundo pensando, ah, não, ele vai ficar um bosta, mas não. Deu uma skill em área pra ele e só 2 skills antes dele gastava mana. Agora ele teve mais uma skill ativa que simplesmente deixou o bagulho monstruoso. Vamos fazer o seguinte, já tá ficando grande essa gravação, eu não quero especificar muito agora, porque ainda é o início dessa série de programa que a gente vai fazer, eu quero fazer uma parte 2 porque eu achei muito interessante. Assim, pra finalizar, o que vocês, assim, no, tirando agora esse assunto de LoL e Dota, que acho que muita gente deve estar enjoada, né, os ouvintes, o que vocês esperam agora assim, no futuro do MMORPG, essa coisa do esporte, ou essa coisa que vai vir além, o que vocês esperam, assim? MMO, eu não espero esporte de MMO, porque MMO é farmar, é ter nível, entende? Pelo menos na questão da RPG, entende? Não dá pra fazer algo competitivo com base nisso, a não ser aquelas coisas de batalha de cidade e tudo mais, mas são coisas recompensadas no próprio jogo, entende? Agora, por outro lado, em relação aos MOBAs, eu acho que tá tendo um boom ridículo e desnecessário, porque tá aparecendo muito clone de Dota e de LoL direto, e não tem muita coisa inovada. Tudo bem, eu dou palmas pra Hi-Rez pela primeira vez, que o Smite, ele tá sendo um jogo bom, que interessante dele é que ele é um MOBA de terceira pessoa, e que ele usa deuses e mitologia no geral. É algo muito bonito, de verdade. E a cena competitiva dele tá bonita também. E você, Bruno, o que você espera? Cara, assim? MMO, nada. Foi como o Joey mesmo disse. É uma coisa que, vamos digamos, não sai dali do jogo. É uma coisa que você tá jogando e, vamos supor, é aquele universo. Já dentro de MOBA, não. É uma coisa que, assim, eu posso pegar, eu posso aprender, digamos assim. Você vai pegar, você vai dedicar um tempo da sua vida criando um personagem, isso no MMORPG. Criando um personagem e aprimorando atributos nele e ponto. No MOBA não, o MOBA não é simplesmente uma coisa que você... Todo jogo que você começa do level 0, você pode pegar heróis ou campeões distintos e você começa do zero todo o jogo. Não é uma coisa que, eu no Dota sou level 150, eu vou pegar o herói e ele vai estar mais forte, não existe isso. É uma coisa que eu vou iniciar o jogo e eu vou terminar o jogo e aquela uma hora que eu passei jogando vai ser recompensada naquela uma hora. Na hora que eu terminar, ou destruir o ancião do inimigo, ou destruir o meu e eu adquirindo experiência em cima disso. Mas em cima de jogos, uma coisa que eu tô com medo dessa minha ansiedade vi e me decepcionar é Final Fantasy XV. Não sei se vocês viram os trailers, mas... Tô decepcionado. Mas... Eu já me decepcionei com 14 e olha que eu participei do beta. Então, eu... Você chegou a fanático. É o meu Reborn? Sim, eu achei ruim, cara, demais. Ah, cara, pra mim que se foda isso, que eu quero ver o novo Kingdom Hearts, é isso que me importa. Você e o mundo. Você. É, cara, pra mim Kingdom Hearts é o Final Fantasy tragável. É, assim, mais que o mundo, a torcida do Flamengo mesmo, né? Aquela coisa do RPG Hack and Slash, pô, pra mim tudo bem. Não quero aquela coisa de selecionar item e tudo mais, não tenho paciência pra isso. É, vamos a encerrar logo isso, porque... Vocês falam demais. É, então, Joseph, então, o que você achou desse papo todo? O que eu achei desse papo todo é que todos vocês, menos o José, que tá mais perdido que eu, ficam jogando aí esse joguinho cheio de números e vocês deviam usar mais mouse e teclado e acertar o tiro no lugar certo da tela. Mas eu faço isso, eu jogo de boca, é mais difícil de jogar no Dota, cara. Cheio de pagamento, olha só. Eu jogo o personagem que só usa skill shot no LoL, falou. Ah, mano, para. Não, personagem skill shot puro, cara. Não tem nenhuma skill que você aponta e clica, tipo, marcado. É ridículo. Ah, tô ligado. É a mesma coisa do jogo. Você provoca eles, aí não acaba nunca. Nunca vai acabar esse podcast. Eu vou falar, só pra finalizar. Do jeito que vocês estão falando isso pra mim, cara, desde LoL e Dota, eu tô me sentindo velho, cara. Aqueles velhos que não entendem porra nenhuma, assim. Mas... Relaxa. Olha aí da minha grama, criança. É tipo jogo de luta, né? Tem muita mecânica que é igual. Então, não boiei muito. Até fiquei interessado em jogar. Eu me lembro quando eu peguei o Super Street Fighter 4 no pré-order, cara. Que massa. Eu peguei Marvel vs Capcom 3 na pré-order. Ah, que triste, cara. Marvel vs Capcom 3. Que triste, cara, esse jogo. É sério, que triste. Bom, eu vou deixar esse triste aí que eu tô falando. Pera aí, vamos acabar com isso. Muito obrigado por ter ouvido e até a próxima. Falou. Disconnected. Eu estava parado e estava só. Tinha acabado de morrer e dropou a bó. Parado no DP, triste demais. Tinha decidido que Tibia nunca mais. Que pena, só faltava 5%. Os PK chegou e aí é só lamento. Tinha uns 5 ou 6 cara. Até coloquei a bó no lugar da vara. Mas não adiantou, o item melhor foi o que dropou. Pediram a Legs e pediram a Armo. Joguei a P-Legs e joguei a P-Armo. Até tentei atacar o cara mais fraco. Era 126, eu tava ferrado. Eu era 43 e aqui o spot é uma roubada. Health pot ou não, reala nada. Mano, sem contar o level que eu perdi. O meu skill já é uma merda e não para de cair. Ainda mandaram mensagem para me fazer chorar. Depois que eu morri, não pararam de me zoar. Não sei por que tem que ser assim. Eu só me fodo e continuo aqui. Morro pra PK ou então cai a net. Meu pai desliga o PC ou então eu morro para o lag. É embaçado, até minha namorada já me hackeou. Logou meu char, pegou meus equipes e depois me largou. Mano, tem dia que eu fico meio emo. Jogo Tibia, nossa. Eu tento esquecer, não quero lembrar. Só assim que eu consigo ficar sem chorar. Desejo pra você que acorde tarde e não acorde no SS. Vá pra Lan House e não jogue Tibia e jogue CS. Não brigue com seu pai porque ele desligou o computador. Mas se que chame ele, toda a família e até o seu avô. Pra mostrar o curso que você se formou. Que tenha uma namorada legal, que te ame de verdade, que te dê moral. Não pelo seu char, mas pelo que você é. Sendo feio, bonito, sei lá, até um Zé Mané. Mas que esse amor seja verdadeiro, que não seja só pelo dinheiro. Mas enquanto você ainda estiver jogando, faça muitas quests junto com os seus manos. Escute muito MC Tibiano. Quero que você vá mais além. O seu objetivo é 200 e não level 100. Que Stone Cutter que nada. Você vai ter todas as paradas. Um 5 Demon Helmet, use toda a N-Relator inteira. Vai ter uns 2kk só de brincadeira. Vai solar a boy de olho fechado. Vai ser o mais forte, vai ser o mais procurado. Os noob vai te trapar toda hora. E você vai solar tudo e vai falar: o próximo pode vir agora.